policía. Copiado, Mike, o plantão 04 ainda encontra-se ocupado. Mantenha a posição agora de perigo do reboque, ok? Salvador, bom dia, da 3520, para feedback acionamento. 520, portão 4, autorizado, feedback acionamento, chame para o táxi, 3520. Autorizado, feedback acionamento, reportará para o táxi, 3520. 33, correção, voo no 8, 1 no 7, não escuta? Voo no 8, no 7? Afirmo, senhor, tem como precisar quando vai pedir para o pushback? Cerca de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos, gente. Mike, não escuta? Em condições de deixar a aeronave no pátio 3 pronto para ingresso no pátio principal aproximadamente 5 minutos, Mike? Gente, então por gentileza, efetue o reboque e chame na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Mike. O senhor vai ser autorizado o ingresso em aproximadamente mais 3 minutos, ok? Só eu tenho uma aeronave na 5 que daqui a 4 minutos mais ou menos vai me pedir o push, então se por gentileza conseguir agilizar, eu agradeço. Salvador, voo no 8 no 7, está pronto para funcionar. 7 aprovado, pushback acionamento, chame táxi, senhor. Gente, livre funcionamento, chamará táxi no 8 no 7. O Whisky Juliette Mike efetua somente pushback aqui, aguarde para o início do reboque. A aeronave na 5 acabou de pedir o pushback aqui, ó, agora. Para o táxi, o TAN 3520 com 1360244, alterna Recife. 3520, táxi aprovado direito, deu passo para a pista do 0, ajuste agora no 0 no 4. Chame pronto para o decolagem, passo para a pista do 0, TAN 3520. Estará pronto, 3.0.90, TAM 3520. Para o Tax Gol no 8 no 7, está com 4-2 a bordo, 4 horas de autonomia, Alterno Galeão. Então, 4 horas, confirmo somente para o B, senhor, 042? 142. 142, copiado, táxi aprovado via pátio em Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para a decolagem no ponto de espera pista no 0, Gol no 8 no 7. E a Índia chamará quando o ponto de espera pronto, Gol no 8 no 7. Whisky Juliette Mike autorizado reboque do pátio 3 até o portão 4, pátio principal, mantendo escuta constante, reporte ao TM no Whisky Juliette Mike. Pronto, ponto de espera, 1-0. 3520, autorizando alinhar e decolar da pista no 0, venta de 020 graus com 02 nós. Alinha e decola pista no 0, da 0, Gol no 8 no 7. Gol no 8 no 7, ali mantém pista no 0, senhor. Ali mantém pista no 0, Gol no 8 no 7. 20, decolou os 25, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. Controle Salvador, 1208, bom dia, o TAM 3520. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3520. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3520. 520, contato, radar, submarino, nível 190. Vindo pro 190, TAM 3520. 8 no 7. Voo em Aracaju. Pronto, Aracaju, 3520. No 7, decolando os 27. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, bom dia, gol no 8 no 7. Controle Salvador, bom dia, gol no 8 no 7. Contato radar 360. Ok, 360, gol 897. Do 3520 da TAM. Facilidade coordenar o nível 1970. 1970, oficialmente agora. Aguarda. Obrigado, bom dia. Exato, TAM 3520, final 1970. 1970, TAM 3520. Bravo Salvador, bom dia, o Webjet Whisky Juliet Oscar. Bom dia, Whisky Juliet Oscar, para cima. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 05. Oscar, do pátio 3, para o portão 5, autorizado, mantendo escuta constante, reporte ao término, Whisky Juliet Oscar. Ok, reportará o término.